Máquina Vapor, Sarabanda te llama. Máquina Vapor, Máquina Vapor. Máquina Vapor, Máquina Vapor. Máquina Vapor, Máquina Vapor. Máquina Vapor, Sarabanda son firmeza. Máquina Vapor, Sarabanda corta lima. Máquina Vapor, Sarabanda pinta negra.